O tema de hoje é a origem da culpa. Talvez a gente pudesse responder de uma forma simples, né? Qual é a origem da culpa? Os erros que cometemos. Seria simples de responder isso. Claro que tem outros motivos também que nós vamos ver, mas essencialmente são os erros que cometemos. E para a gente exemplificar isso, vamos aí aos fatos, né? Este livro, Enfim, o Caminho, né, que a gente está lendo, conta a história de uma senhora que, em épocas passadas, onde existia muito poder religioso, né, católico, na Espanha, ela, por ter uma cunhada que era sensitiva e que ajudava as pessoas, etc., né, até gostava dessa senhora, mas por algumas situações aí que não cabe a gente detalhar, acabou delatando, né, denunciando essa senhora e uma amiga dela, e houve aí a perseguição e essas duas senhoras foram mortas. E a partir daí, também porque a sua filha soube que foi ela quem denunciou, e aí então houve todo um conflito e o pai dela acabou acusando o esposo dessa senhora que estava fora, né, como quem era responsável pela morte dessas duas senhoras aí, ela acabou começando a ficar doida, como se diz, louca, e foi internada num hospício e ficou décadas no hospício, né? Mas qual era o problema dela dentro do hospício, o principal problema? Ela se culpava por ter feito uma ação que percebeu ser errada. Até porque era amiga dela, né? Mas os preconceitos religiosos, essas coisas todas, né? Achava que talvez estivesse fazendo algo importante para a religião, para Deus, e depois percebeu que não era por aí. E então o pessoal, o marido, o esposo dela, visitava ela, etc., né? Mas ela não saía daquela casa de loucos, né? Daquele hospício, porque ela queria que. Ela tinha medo de enfrentar a filha dela, queria o perdão da filha dela, queria o perdão do cunhado, dos sobrinhos, etc. Não falava isso, né? Mas vivia se culpando. Claro que aí também tinha uma das senhoras que estava obsidiando ela, né, uma tinha perdoado, né, daquelas que partiram, e a outra estava aí cobrando aquela situação lá. Então imaginem a situação que vinha ali, né? Uma cobrando, dizendo que ela era assassina, culpada, e a outra se sentindo culpada, e ficou então décadas no hospício, até conseguir então, aos poucos, aí o perdão, enfrentar essas situações, e acabou já está melhorando, né? Mas vejam só, um processo de culpa, quando sério, grave, leva à desestruturação da personalidade. E leva a pessoa a perder grandes oportunidades da vida. Então, a culpa é um sentimento muito complicado que a gente precisa resolver. A culpa, às vezes, são por coisas simples, né, do dia a dia. Acho que todos nós poderíamos dizer assim que já não sentimos culpados. Né? Quem daqui nunca se sentiu culpado? Se não se sentiu culpado, nem observou o que faz. Né? Porque a gente, às vezes, até dizendo uma palavra para alguém, depois, bah, o que eu fui falar? Né? E ter que ir lá pedir desculpa, ter que ir lá se acertar. Todo mundo aqui já aconteceu isso. Né? Então, são pequenas culpas que são energias negativas que desestruturam, quando consistentes, grandes, né, toda a nossa proteção, e aí, além do nosso processo de acusação, que é nossa consciência que nos acusa, né, onde está Deus em nós? Na nossa consciência, né, e isso vem a acusação, não adianta a gente dizer que não sabe que é errado, às vezes até fingimos, né, o nosso orgulho, nem pensar, eu fiz certo, e lá no fundo a consciência reclamando, reclamando, né? Aí nós ficamos às vezes anos, depois começamos a não dormir mais de noite, mas continuamos dizendo que nossa, não era nossa responsabilidade. Então são processos de graves, de simples a graves. Mas não resolve apenas a gente ver a origem da culpa, como é nesse caso, mas também como resolver esse problema. Então, no livro dos Espíritos tem uma pergunta que a pessoa está desencarnando e aí, se ela conseguiu, né, se confessar e pedir perdão, etc., ou falar com uma pessoa com quem ela estava conflituosa, ela conseguiu resolver o seu problema? Diz assim, o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Ou seja, não é simplesmente o arrependimento, mas é preciso algo mais. E aí, conta aqui um livro de Humberto de Campos, uma outra parte que a gente tem aí numa passagem de Jesus com Maria, né, aquela situação que também ela se sentia culpada por erros do passado, e aí Jesus diz assim, ele pede para Jesus, mas o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Ele disse, ame muito, ame os filhos de outras mães, escolha a porta estreita. Ou seja, como é que nós fazemos para resolver o nosso problema de culpa? Fazer coisas positivas. Se você abandonou um filho, fez um aborto, trabalhe com outras crianças. Se você foi irresponsável, né, com seu pai, com sua mãe, ajude outras pessoas. Se você prejudicou alguém, roubou recursos financeiros, né, e aí não tem mais como compensar aquela pessoa que já partiu, ou que não sei o quê, ajude outras pessoas. Sempre a fazer o oposto. Aí nossa consciência nos para de nos acusar e a gente se sente bem. Nós vemos muitas pessoas convivendo conosco, e talvez nós já passamos por isso, que por processos de culpas de encarnações passadas, vivemos hoje nos achando incapazes. Não, parece que há algo interno, né? A gente atende as pessoas aí nas consultas individuais, que a pessoa tem medo de ser feliz. Parece que não merece ser feliz. Então, se acontecer alguma coisa na vida dela, ela já fica perturbada, até procura alguma coisa, né, que possa se acusar de novo, porque ela não merece aquilo. A sua vida, com certeza, vai cada vez pior assim. Porque ela tem medo de receber as coisas boas, por processos de culpa de vidas passadas. Esses processos de culpa de vidas passadas podem ser sérios ou, vamos dizer assim, mais a menos, mas que não deixa de prejudicar. Eu estava aí comentando há pouco aí com o Mickey, né? O pecado de Adão e Eva é um processo que vem de nós de quantas encarnações? E ainda hoje nessa encarnação aqui, muitos adotaram como um problema. Né? Você precisa fazer algo para perdoar o tal pecado de Adão e Eva, o pecado original, né? Aí você precisa fazer se batizar, precisa se crismar, precisa não sei o quê, e vai indo. São todos processos que visam acalmar as nossas culpas. Mas aí imagina, se eu acredito que eu até nasci com um pecado, logo que eu aprontar uma coisinha pequenininha, aquilo lá vai me acusar mais ainda, não é verdade? E a gente sabe que nascer com pecado é um absurdo, né? Você, né, nasceu com um pecado sem nunca ter apontado. Vamos dizer que tenha só uma encarnação, vamos dizer assim, né? Você tem só um processo para você nascer, que é através da relação de um homem com uma mulher e a procriação normal que nós todos conhecemos. Mas isso é pecado. Mas você tem que fazer isso, porque senão não procria. Crescei e multiplicai-vos, mas crescei e multiplicai-vos pecando. Quer dizer, não existe, é um processo absurdo isso. Mas isso, pelas educações que nós vamos nos colocando na nossa cabeça, isso vai, sem necessidade, nos punindo. Em outras palavras, o que eu quero dizer? que devido à nossa consciência, o nosso nível de entendimento, às vezes nós criamos culpas, pecados em coisas absurdas por processos culturais, especialmente religiosos, que não teria necessidade, e ficamos sofrendo uma vida inteira. E não somos felizes, e não nos realizamos, e nos achamos incapazes por processos culturais. O homem tem que ser assim. Se não for assim, né, é errado. A criança tem que se comportar assim. Se não comporta assim, é errado. Né? A criança tem que ser quieta. Se ela é muito bagunceira, não pode. Então, não pode. Não, e que acaba criando um processo de culpa. Assim, todos os outros processos que nós costumeiramente aí conhecemos. A culpa, agora vamos pensar um pouquinho na questão espiritual. A culpa, consciente ou inconscientemente instalada no domicílio mental, na nossa mente, emite ondas que sintonizam com inteligências do espaço doentias, habilitando-se a intercâmbios mórbidos, intercâmbios ruins, intercâmbios do mal. É uma, não tenho dúvida nenhuma de dizer assim, a gratidão é um sentimento de um dos mais poderosos para a nossa cura, para a nossa estabilidade, equilíbrio. A culpa é um dos piores sentimentos que nós podemos ter, né, para estragar nossa vida, para nos sintonizarmos com espíritos ruins, com energias ruins, com pessoas ruins, que são espíritos também, e com processos profissionais das mais diferentes formas. Então, um outro trecho diz assim: no caso específico das obsessões entre encarnados e desencarnados, os desencarnados, né, esses últimos, identificando a irradiação enfermiça do devedor, né, os desencarnados identificando em nós a irradiação, a energia doente, enfermiça, iniciam o cerco para influenciar, atacar, prejudicar, etc, etc. Quando a gente fala aqui, né, que nós sintonizamos com quem nós queremos e que ou nós fechamos as janelas para as coisas ruins e abrimos para as boas, ou ao contrário, queremos dizer exatamente isso, que de acordo com o nosso nível de energia, pensamentos e sentimentos, as nossas portas e janelas se abrem para o bem ou para o mal. E a culpa vai abrir para o mal. Você pode fazer, vamos dizer assim, procurar viver bem, legal, orando, não sei o quê. Se você tem um sentimento de culpa, abre as janelas para o mal. Não tenho dúvida nenhuma. Pode ir na igreja, na casa espírita, todos os dias. Pode fazer o que você quiser. Porque aquele sentimento de culpa é como se fosse uma gotinha d'água, né? Que toda hora está pingando na sua consciência. E isso cria, né, uma energia constante negativa. Então, mas como que eu me esforço tanto e não sei o quê? A minha vida não vai. Porque tem esse sentimento, esse desequilíbrio, né? Cada um tem um calcanhar de Aquiles, como dizemos. E você precisa cuidar desse calcanhar. Porque senão, se você cuidar todo o restante do corpo e não cuidar do calcanhar, o calcanhar é que vai te levar, né, aos problemas. Vejam só como é importante a gente falar de um sentimento, de uma situação tão de risco como é o sentimento de culpa.